Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Terceira tentativa, hoje sim, começamos esta porcaria de programa com um género de americana misturado com Sultans of Swing. Já dois programas consecutivos em que supostamente a música iria aparecer, na primeira delas a meio da nossa intervenção, na segunda era logo no arranque do programa. Na semana passada eu até disse, gostaste da música do início? Gostaste, foi tão bonita que nem sequer apareceu. E então, depois de dois erros aqui do Oscar na edição, pois claro, à terceira o Amilcar lembrou-se e foi o Amilcar que salvou a situação. Ouvimos no início o americano, isto a explicação passado dois programas, passado duas semanas, não faz mal nenhum. Eu escolhi a americana, uma das razões era a mistura desta música, no início desta música que eu criei há uns tempos. E pronto, ouviram um pum, pum, pum, pac, pac. E a seguir o Sultans of Swing, o Dire Straits, à minha maneira, eu sei tocar, o que sei, coitadinho, não sei mais. Que ainda estamos a ouvir fundo, graças ao magnífico trabalho do nosso técnico som. Vá. Alright, mas peraí, isto agora aqui é alguma coisa que está mal. Olha lá, mas na passada, na passada semana não fui eu, foste tu. Na semana passada foste tu, a quê? A coisa. A editar? Sim. E há duas semanas também fui eu e depois. Não, mas há duas semanas fui eu. Então achá, o erro foi teu das duas vezes, porque na primeira semana não editaste, na segunda não me lembraste de editar. Ah, pois, é verdade. Eu lá sabia que te ia esquecer. Mas tens de saber essas coisas todas. Não, não me esqueci de pôr o pi no Senheira nem Beira, lá do engenheiro. E no teu pai que se partiu a rir, puseste o pi ou não? O meu pai que se partiu a rir? Sim, não foi partir, foi começar em M, não J não é. Isso é asneira, vá lá, vais fazer isso no seu lá casa de banho, olha o caraças. Está bem, mas isso radiofonicamente é asneira. Não é. Radiofonicamente não, é. Não é, se fosse ao dicionário está lá Miju. Mi? Espaço Ju. E Milu também está. Ora bom, passado 2021 treta, boa noite, bem-vindos a mais uma emissão dos Cortes Suas, escolho eu, esta é aqui com acho que é 5359, não é? 59ª, é verdade. 50ª? 50ª, de 50. Exatamente. Emissão número 59, que vai para o ar dia 12 de novembro, mas estamos a gravar no dia 11 do 11 do 11. Quantas pessoas, com quantas pessoas falaste hoje? 11. 11. Exatamente. Hoje só falei com 11 pessoas. E depois, quando a 12ª vinha falar comigo, só amanhã. Já estou fechado para a obra, para balanço. É verdade. E ao bocado tivemos a ver 11 contra 11, não é? Mas não ficou 1 a 1. Foi não. Como é que nós fomos empatar com a voz? É verdade. Mas como é que Portugal empata assim com a voz? Mas é verdade. Mas como é que Portugal... Então, como é que queres que empatasse? Com a cabeça? Ou com o rabo? É verdade. Diz aquela piada que disseste. Eu tenho que dizer alguma coisa antes. Tinhas de dizer uma coisa antes. Que era sobre o quê? Diz lá. Sobre o Sporting. O Sporting. Ah, hoje é 11 do 11 do 11. E então, no site do Sporting foi revelado, numa votação levada a cabo com os adeptos do clube de Alvalade, o melhor 11 da equipa de futebol da história. Tem lá elementos dos anos 40, tempos de Travassos e Peiroteus e esses... E assim, jogadores muito antigos, como o Jetson e esses... E então depois o Carlos disse uma piada. É, pois foi. Não foi uma piada, foi uma constatação. Sabem que o Foco do Porto também tinha previsto fazer hoje lá uma compilação dos 11 melhores momentos da época 2011-2012. A apresentar no Estádio do Dragão. Exatamente. Mas faltou material. Não havia arquivo suficiente. Rita. No Rio. Vai em primeiro, mas veja a letra. Vai em primeiro, vamos lá ver uma coisa. Vai em primeiro? Tem mais bons? Olha lá, vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver uma coisa. Eu vou, tu não sei. Vamos lá ver uma coisa. Diz lá. Vistes os últimos dois jogos? De quem? Benfica e Porto. Os dois últimos jogos? Empataram? Não, o último jogo. Empataram os dois? Não, isso, o último jogo do Benfica e o último jogo do Porto. Empataram os dois. O Porto empatou com o Olhanense e o Benfica e Braga. Quem é que foi a grande penalidade? Porto-Olhanense, Olhanense-Porto. Foi para... Não interessa, mas foi a penalidade para o Porto. Quem é que foi a penalidade? Para o Braga. Pois, precisamente. E falhou um luz três vezes quando o Benfica estava a dominar o jogo. Pronto. A partir do momento em que o Braga marcou, nunca mais falhou um. Mas peraí, tem mais. Tem mais. Eu também sei disso. Mas peraí, tem mais uma coisa. E lá. Que é... Olha para esse som, hein? É muito fraquinho, ok? Era eu. Porque eu diz lá uma coisa. A situação não foi praticamente a mesma. Foi praticamente a mesma. Aquilo não foi bola na mão, foi mão na bola. Foi. Ou nos caras bola no braço. Ah, até eu disse mal. Mas foram muitas posições erradas. Então o gajo quando saltou, coisa, não é quando saltou. Ora, tu estás para aí com muita conversa, se eu fosse a ti a vender porta a porta, quero fazer melhor. Ora, acho que sim. Ora, este programa, qual é a minha primeira escolha? Ah, já sei. Ora bom, vamos ouvir aqui a Stefania Giannina Germanotta. Nasceu a 28 de março de 1986, olha, a única pessoa que eu conheço que nasceu nesse dia, porque o outro é um cão. Exatamente. Vamos ouvir a Lady Gaga com uma música que é o single mais recente, ainda ontem mesmo, foi ela própria que me disse, através do seu Twitter, que ontem foi apresentar esta música e ficou entusiasmadíssima. Uma apresentação nos Billy Awards, Schmicky Awards, é uma cerimónia qualquer na Alemanha. E ela ficou muito satisfeita, muito contente e no fim do concerto estava muito orgulhosa. E já está aí a preparar um novo vídeo. Hoje já lançou a primeira imagem lá no TweetPix. Ou esta madrugada, foi, pronto, lá, faz conta. E, portanto, a tua irmã vai aparecer aí um dia destes. Diz lá, estás mortinho para falar. O que é engraçado é que esta acabou música... Acabou a música. Oh, engraçado é que essa música... Essa da que tu agora vais pôr aí. Já eu apontei como single, já anda passando na rádio há muito tempo. Mas eu só a conheci nos prémios. Prontos. E ainda também ainda há uma outra música dela também. É? Qual? Que é Queen. Queen are the champions. Não é essa? Não é. É então. Outra. É da Bruno Queen. Vais ver, e lá está. Chama-se Queen. Mas eu já não sei sinceramente, se, pronto, eu para mim aquilo era single. Pronto. Portanto, também havia uma música que se chamava Air, que até chegou a estar no UK Top 40. UK Top 40. E entretanto, depois nunca mais vi falar nela. A música chamava-se A-I-R. A-E-I-O-U. Olha. Já posso falar outra vez a cagar? Podes. Bom, então vamos ouvir uma música que ela apresentou onde? Quando foi que conheci essa música? Foi em Belfast. Fui à Irlanda no domingo, sem sair do sofá. Foste ver a Emma? Estive a assistir, fui ver a Emma. Estive a assistir a MTV Europe Music Awards, tal como comentamos aqui na semana passada. Passado uma semana íamos estar aqui para analisar aquilo. Ei, não podes passar já à frente. O quê? Essa parte dos resultados à frente. Porquê? Ah, porque eu vou perder, é uma chatice. Perder não, isto é que é lembradíssimo. Está aqui lembrando-se. Ora bom, nas três primeiras categorias que apontamos, melhor canção. Tens de fazer um som qualquer desde que eu... Não, tem que ser... Eu digo melhor canção e tu fazes... Carlos Bonaparte havia dito On the Floor de Jennifer Lopez com Pitbull. Nuno Miguel havia dito Born This Way de Lady Gaga. Quem é que ganhou? Aumenta aí um... Nuno Miguel acertou. Ah, trum, trum, trum. Obviamente 1-0 para mim. Born This Way ganhou o prémio de melhor canção. Melhor artista ao vivo. Não, sempre que eu digo o fim da categoria tu dizes bum, bum, bum. Carlos Bonaparte disse Stefani Germanotta e Nuno Miguel disse Lady Gaga. Como é mesmo? Os dois perderam. A vencedora foi Katy Perry. Melhor artista ao vivo. Enfim. Melhor... Terceira e última desta sequência. Melhor artista pop. Carlos Bonaparte disse Rihanna. Nuno Miguel disse Lady Gaga. Perderam os dois. Melhor artista pop. É claro, Justin Bieber. Mas pronto, engraçado. Já 1-0. Mas era uma coisa. Engraçado. Eu não te disse. Não foi nesta categoria que eu disse que achava que ia ser o Justin Bieber, mas eu escolhi outra. Não me lembro. Achas que foi aqui que eu escolhi a Rihanna? Aqui escolhi a Rihanna. Sim, exato, mas eu escolhi a Rihanna. Rihanna e foi o Sérgio. Quem vai ganhar o Justin Bieber? Sérgio foi. Pois, não interessa. A tua escolha foi a Rihanna. Pois é o que foi interessa. A Rihanna e para mim que eu trouxe a Rihanna. Ora bom, o single que vamos ouvir, creio eu, que é deste CD lá do Stefani. É, não é? É. Está-me a falhar o nome, não viram? Fame Monster? Não, Fame é o primeiro. É o Born This Way. Born This Way? O que é que eu disse? Born This Way, foi quem ganhou a melhor canção. A Born, você sabes que ela chorou, a rapariga. Ela também tem lágrimas. Ao receber o prémio para a melhor canção, porque pelos bichos a Born This Way tem muito a ver com ela, foi ela que escreveu. E já era a canção que ela queria lançar já há muito tempo. E agora, depois de feita e ganhou o prémio de melhor canção de 2011, ela, quando foi, chorou. Foi a primeira vez que a vi emocionada. Tem, eu me emocionei. Dei logo duas cambalhotas. Bom, o Born This Way é o CD, e então é de 2011, e uma das faixas, que é a faixa número 59, chama-se Marry the Night. Para tantos singles, só poder ter feito músicas. Agora vamos ver. Chama-se Marry the Night. E porquê é que eu trouxe isto? Primeiro porque foi a artista que ganhou mais prémios. Quer ver quantos é que ela ganhou? Casar à noite. Acho que foram 4. 2, 3, 4. 4 prémios para a mulher. Então se foram 4, porque é que não está aqui o quarto? Só estão aqui 3. Não sei que foram 4. Pensando um bocadinho, qual foi que ela ganhou que não está aqui? Não sei. Melhor... Também não sei, eu não estive com a Emma no domingo. Melhor mulher. Melhor. Lady Gaga. Qual foi, pá? Não sei, eu estava. Sabes nada também. Eu estava a ouvir o jogo parado. O quê? Estava a ouvir o jogo parado. O jogo parado. Sim, cá, era o Braga Benfica, mas não andava nem desanava. Já sabes qual é que é? Não. Ah, já sabes qual é que é o jogo, pois. Melhor. Ah, está ali, quatro. Estão aqui os 4, pá, não vês nada à tua frente. Opa! Estava distraído, estava pensando na morte da Bezerra. Era isso, era. A minha Bezerrinha morreu ontem, tadinha. Estava a falar de Marry the Night. Trouxe, porque a Lady Gaga, já que falámos na semana passada e hoje vamos falar, a Lady Gaga foi a vencedora da noite, 4 prémios, grande surpresa, não foi? Oh, surpresa, sim. O que é que tu ias dizer, pá? Diz lá, o que é que ias dizer? Dias! Este pessoal tem dinheiro para comprar as coisas. Inauguramos Born This Way porque é a faixa número 1, a primeira canção de Born This Way. O que foi? Uau! Esse uau foi mesmo aí, vai, fica campeão. Uau! Não, isso é muito surpreendente. Sabes como é a faixa número 7? Como é que chama a faixa número 7? Born This Way. Não. Não. Sabes como é que se diz pi em alemão, não sabes? Bom. E essa Shine, o som shine, o som brilha. A canção número 7 chama-se Shine coisa. Shine? Sim. O título da canção é esse. Podes dizer Shine, ninguém percebe. Não, mas vão ver a tradutora. Tá bem. Bom, Marry the Night. Então já agora se é para ir a tradutora, deixa-me só dar uma ajudinha. É com S de sede, não é com dois S. Nem com C de cão. Pois, sim, continua. A canção número 1. E é uma coisa que, se calhar, ela faz, e muita gente faz, e eu nunca tinha visto com esta expressão. Casar com a noite. Não é girar a expressão. Pensei que fosse casar... Chega mais para a frente. Eu pensei que fosse casar à noite. Ah. Marry the night. Casar... Com a noite, sim. É bonito. E é giro porque é uma coisa que eu nunca fiz. Nunca fui de sair sempre para bares ou discotecas e andar sempre fora à noite, mas casar à noite é giro. Eu gosto de estar mais com a noite, mas eu estou muito com a noite também. Sim, que ela é maluca, ela casa-se com muita gente. A besta. Ah, é verdade. E depois? E então ela, pronto, a gente está mais em casa, esta noite aqui é mais caseira. Esta noite... Sabes que o Sacana do Filho do Zé Pelágio, o single dele tem o mesmo nome de uma música minha. Esta noite... Ah, é? Eu até pensei que... Eu até pensei que fosse mais uma copiada, mano. Não. Então, o Marry the Night é isto. Olha, mas há por aí mais uma música que é plágio também, dela. Dela do pai. Afinal, parece que não perdeu o bicho. Parece que há uma música deste disco que também é plágio. Duvidado. Bom, vamos casar com a noite para todos os notivagos. Tem uma música para vocês depois da música. Depois da Marry the Night. Notivagos? Ui. É, disse mal. Será? Se calhar até não disseste, mas não conhecias a palavra. Não conhecias, mas achas que conhecer, és burro. Divagos, isso não é um clube de hockey patins, o Vagos. É isso, é. Por acaso é de basquetebol. É a mesma coisa. Então, pode ter hóquei também, mas conheço mais no basquetebol em feminino. Está na primeira divisão feminina. Então, Associação Desportiva de Lagos. Não, não é notivagos, é notívagos. E o que é que eu disse? Agora que eu tô, então, eu tô... para todos os notívagos, notivagos noturnos, casem com a noite, façam o que quiserem, mas com o juizinho. E eu vou aqui casar aqui com mil caralhadas. É, outra vez. Que é porque a gente não perdeu o hábito, não é? Não, queres casar outra vez? Ah, então agora queres comemorar a boda, não é? Exatamente. Ainda não celebramos a boda. Depois não esqueças de meter aquela música que eu já pedi no outro dia. Aquela do Roberto Carlos. Eu quero que você me aqueça na nossa boda e que tudo mais se... Qual era a música que íamos ouvir a seguir? Stefani e Joana, Angelina, Germanota, vai cantar a música Stefani número... Stefani e Joana? Stefani e Joana, Angelina, Germanota, mais conhecida como Lady Gaga, irmã aqui para o Oscar, vai cantar Marry the Night. Vamos ouvir agora? Vamos lá. Ah, mas esta grande artista, ela mostrou o rabo. Ui, badalhoca. Vamos lá, badalhoca. Mais nada, é isso mesmo. Resumiste tudo. Tens que pôr um pi por cima da lhoca. Até já e uma feliz Páscoa para vós todos. Até já. I'm gonna marry the dark, gonna make love in the stark. I'm a soldier to my own emptiness. I am a winner. I'm gonna marry the night. I'm gonna marry the night. I'm gonna marry the night. I'm gonna marry the night. Oh, está a gravar. Chega para a frente. Ainda está a gravar, não é? Chega para a frente, toma aí. Ah, ainda está a gravar. Então vamos lá a minha escolha. Vamos. Então a minha escolha é esta. Never Gonna Happen, da Lily Allen. Lily Allen, aliás. Não conheço. Pois, bem tu e a maior parte das pessoas. Que é a tua prima? Particular? É, exatamente. Ah. Então é assim. A Lily Allen foi daquelas... É mais uma daquelas que eu não sei porque eu gosto muito. Ah, gostas, mas não sabes porquê, está bem. Mas não gostava nada. Mas não gostava. Mas quando mas agora gosto. Gosto. Ah, bem. Quando ouvi esse Never Gonna Happen, que faz parte do álbum... Dogmatates e Beats. É. Eu já não sei se é Not a Fair ou assim. Já não sei, mas sei que era um álbum que ela lançou há 2 anos atrás, não estou em erro. Há 2 anos. O atrás é desnecessário. Se diz há 2 anos, não é há 2 anos à frente. É, mas podia ser. É. Ela lançou em 2008, há 3 anos à frente. Não, eu não disse que lançou em 2009. Eu quero que você aqueça na nossa boca. Continua. Tudo mais. Coisa. Então dizia eu, como as fregona, então dizia eu que a música se chama Never Gonna Happen. É a faixa número 7 desse CD. É uma música interessante porque é uma música, digamos que... É assim, ela é engraçado que ela não tem muito a ver. Ela não tem muito a ver com a Lady Gaga. A música não tem nada a ver com o Marry the Night. I'm gonna marry the night. Canto bem, não canto? Canto. Já te disse que ela mostrou o rabo. Já disse para pôs um pipo em cima da louca. Ela encostou-se depois na lua, que ela, como sempre, foi ela roubou a noite. Ela foi ao centro, em termos de atrações, foi a melhor. Estava lá em cima da lua, no meio da lua. E depois encostou-se à lua, virou-se, mostrou o rabo e virou-se outra vez. Mas a rapariga é bonita, é agitosa. E anda na nossa idade, pá. Também lá. Da tua idade. Da tua. Mas a irmã não pode, não é? Pois. Isto hoje em dia até vai... Vai tudo. Caralho. Continua lá com a Lady Antebellum. Com quem? Lady Antebellum. Não, Lady Antebellum. Mas há um grupo que se chama Lady Antebellum. Ah. Ganharam um Grammy por nome. Ah, é verdade, também temos com mais 3 prémios, vê lá. Não, não foram os Lady Antebellum, foram. Não sei, mas vê lá, mais 3 prémios. Mas isto são 15. Se eu... Então o último vai ficar sem prémios, pode ser? Pois. Pode? Pronto, pode. O último serve para a contabilidade. Exatamente. Mas o gajo continuar um Lady Bellum? Lady Bellum. Como é que chama? Ah, Lily Allen. Mas vê lá os nomes, que é para os prémios. Ah, que graças. Que é para... Artista Revelação de 2011. Não podes ir a agudos, é mais. Pum, bum, bum. Bum, bum, bum. Carlos Bonaparte escolheu Bruno Mars. Nuno Miguel escolheu. Bruno Mars. Acertaram os dois. Bruno Mars foi eleito artista de revolução dos milênios. Melhor hip hop. Carlos Bonaparte escolheu Lil Wayne. Nuno Miguel optou por Marshall Mathers. Nuno ganhou. Eminem venceu. Sem surpresas, não é? Pois. Foi o único que não esteve lá para receber. Que me lembro. Acho que foi o único que não estava lá. Estava a gravar um álbum com o 50 Cent e... Kanye West? Não. Não, mano. Melhor rock. Carlos Bonaparte escolheu Coldplay. Nuno Miguel, Red Hot Chili Peppers. Venceram os Linkin Park. Quase que acertávamos, não é? Está-me equilibrado, porque ainda não estamos equilibrados, mas pronto. Dá mais a menos. Que diz, Linkin Park melhor rock, achas que sim? Eu já não vejo aquilo ser muito rock, mas é muito estranho. Não sei porque é que escolheste um Lil Wayne para o melhor hip hop, mas também, és burro. Porque acho que está todo, tem sido, sei lá... Para mim, o Eminem já tem o que tinha a dar enquanto. Nota-se. Bom. Para mim. Mas isso és tu que não percebes nada. Já te disse, vai vender porta-morte. Fala lá da Lady Antebellum. Ora, dizia eu que. Esta música, Never Gonna Happen, ela transporta-me. Já agora é da Lady Allen, não é da Lady Antebellum. Qual é a música que ganhou o Grammy? A melhor canção deles? Não sei, deve ser para aí. Need you, qualquer coisa. Ah, need you now. I need you now. Yes. Aquela, que o, aquela que o Zack Espinho, não é o Zack Espinho. Como é que o... Uma rádio comercial, sim. Sim. Deixa pôr um pi por cima do comercial. Demissão do... a demissão do Sócrates. Exatamente. Fui ao São Bento pedir a demissão. Já ouviste a música dele sobre a filha da Luciana e do Yannick? Não. Ah, verei, já sei. Como é que é? Como é que escreve? Leonce. Como é que escreve? O nome da criança, eu sei lá, sei lá. É com o risco quadrado bom meio, sei lá, sei lá. Anda lá. Como é que ela se chama? Leonce Vitória. É isso, Leonce. Não pergunto também como é que escreve, também não sei. Continua. Pronto, yeah, e então esta música Never Gonna Happen reporta-me, vamos cá ver, reporta-me uma altura esta música, porque eu escolhi só porque ela só tem uma coisa relacionada com a Lady Gaga, que é o Lady. Ai, não é Lady, como é que ela chama afinal? Lily Allen. É a mesma coisa. Porquê? Porque esta música Never Gonna Happen reporta-me, esta é a faixa número 7. E a faixa número 7 do álbum da Fer. Ei lá, isso, continua assim mais alto. Não percas, não percas esse ritmo. Ei lá, e a faixa número 7. Quem dá mais? Quem dá mais? E a faixa número 7 do. Mas como é que eu fiquei a falar mais alto? Fala, sim, continua, não percas. Vamos lá, coloca bem a voz. Mas... Senhoras e senhores, ouvintes e ouvintas, ou 30 e ou 30. 40. Começa agora mais uma emissão dos Colhos. Como é que chama o álbum de onde vem essa música? Ah, não é Not a Fair, mas é uma coisa assim. It's Not Me, It's You. Segundo o álbum de estúdio da inglesa Lily Allen. Sim. Lançado a 4 de fevereiro de 2009. Precisamente. Continua. E essa música até é a faixa número 7. E a música é. Do. É. E a... Não queres saber como é que chama o terceiro single do. Sei, eu já soube como é que se chamava. Não sei o que é. You. Depois. É, ah, é muito bonito. Continua. Eu sei que se chama a coisa. O Coentrão vira-se para o fiscal Moinho e diz: a faixa número 7 chama-se Never Gonna Happen. Tem 3 minutos e 27 segundos e o Carlos vai explicar porque é que escolheu. Pronto. Esta música só tem uma coisa com a Lady Gaga. Que é a faixa número 7 do álbum da Fame, né? Que é assim que se diz, não é? O outro álbum dela. É precisamente da Fame. A faixa número 7. E depois? Pronto. E as duas músicas até têm ritmos parecidos. Ah! E eu ouvi-as, conheci-as assim, na mesma altura, que foi... Sabes que eu ouvi essa música... Isto vai soar muito estranho, mas é verdade. Então diz. Eu ouvi essa música... E pensei, vou fazer uma rádio. É da Lady Gaga ou da Lily Allen? A da Lily Allen. E escolhia, eu vou dizer, eu estava em dúvida qual é que haveria de escolher, se a Fame ou se a Never Gonna Happen. Mas escolhia esta música porque... Eu vou dizer porquê. É bom mesmo. Porque é, digamos que, pronto, foi quando ouvi esta música, aquele som ao princípio do acordeão... Ela começa a cantar com aquele ritmo e aquele são tipo palmas, não são palmas, mas parece. Se calhar são. São. Tu não ouviste a música, mas vais conhecê-la agora. Eu não ouvi a música. Eu não ouvi a música. A minha não. Never Gonna Happen. A minha não. Nunca na vida, nunca isso ia acontecer. Pois. E então eu escolhi essa música. Pronto, ou seja, sabes quando tu. Não sei se isso já te aconteceu. Mas a mim aconteceu-me isto. Eu saí de uma das decisões da minha vida e pensei, foi a pior decisão que eu tomei. Não. E depois tomei outra decisão. E foi hoje, da pior. E hoje olho para trás e penso, foi a melhor decisão que eu tomei. Ei. Foi fazer uma rádio. Foi fazer a Antena Web. Foi lançar-me na Antena Web. Então quer dizer, nós estamos perante uma música que tem importância na Antena Web Fulcral. Tem. Na Antena Web Fulcral não, esse canal ainda vai. Mas eu. A Antena Web Fulcral ainda não vai existir. Vai ser. E vai esta música eu vi em 2009, foi o ano em que isto foi lançado. Foi para em novembro. Até me lembro, depois houve uma amiga minha que me. Então já foi depois o meu storyteller. Já. Houve uma amiga minha que me ligou até depois, no dia seguinte. Ah, então como é que vais fazer a rádio? Eu disse, vou fazer uma rádio. E ela riu-se. Mas será que vou fazer uma rádio na internet? E cá está. Ah, então, mas como é que se vai chamar? Ao princípio tinha outro nome, agora não importa, não vais só correr-me fazer se ninguém me roubar as ideias. E depois, ah, então, até olha, antena web. Web é fácil, não é? É web, é fácil, não é antena net, nem coisa de antena, antena net, não é? Fica assim estranho, pronto. Web... Eu lembro dessa tua face também para distribuir ou compartilhar algumas. É giro. E antena é um nome fácil. Já há tantas antenas, já está na antena web. Porque é na internet, é na web. Giro. E ainda houve uma... Ant é na web. Por acaso nunca tinha pensado nisso, mas é engraçado. É. Locutores de antas é na web. O Dantas, por acaso, não está na antena. De Antas. Antas é daquelas coisas muito antigas, velhotes, como nós. Ah, pois, sim, sim, senhor. Por isso é que eu estou a dizer, locutores de Antas é na web. Mas sobre locutores eu tenho uma piada parada para o fim. Sim. Ui, que medo. Mas... Sabes que tu não perguntaste qual é o meu resumo da semana? Eu pergunto mais à frente. Já que no fim não vai haver categorias. Ah, está bem, está bem, está bem. Deixa-me descrito. Não. Pronto, e então foi esse motivo que me fez escolher esta música, porque... Fundamental! Sabes que nós estamos aí para o ar amanhã, não é? Portanto, sábado. Mas o que está a ser gravado ontem, sexta-feira. Hoje. Exatamente. É. Portanto, e hoje... Ontem. Ou isso... Amanhã. Vivi experiência... Quando? Ou ontem ou hoje. Quem? Não posso dizer aqui quem. Foi? Foi. Mas a que horas? Olha, entre a meio-dia e às 6. É? É verdade. Não me digas. É verdade. E depois? E depois, pronto, foi o que foi. Olha. Disseste? Disse. Quem mandou? Mandou a minha consciência. A que horas? É bem 5. Porquê? Porque achei que tinha de ser. Não foi cedo. Por acaso já foi tarde demais. Poder. Ou melhor, não foi tarde demais, mas... Sim. Pronto. Para quê? Para quê? Para pôr um ponto final. Finas? Onde? Olha, onde? Em vários lugares. Em vários locais. Quando? Quando tem de ser. É? É verdade. E quando tem de ser? Quando já é demais. Foi? Foi demais. Como? Isso agora. Não posso... Agora? Não. Não é mais tarde? É. Não é para ser mais cedo? Foi mais cedo. Ah! Foi mais cedo. A sério? A sério. Outra vez. Hã? Foi. É isso. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Pronto. Gostaste? Gostei. E a verdade é se gostaste do arroz com panado. Sim, também estava bom, também estava bom. Mas eu gostei mais das nossas bodas. Ah, já bem. Sabes que a faixa número 9 deste CD? Não vejo número 9? It's not me, it's you. A 8 é a Gil. A 9 chama-se Who Have Known. Sabes quem foi um dos compositores? Um dos. Gary Barron. Aquele dos Take That. Que é um dos maiores. Ah, o que cantou lá com o Robbie Williams. Que também já trouxe aqui o Shane. No final. Exato. Do ano passado. Mas pronto, dizia eu que... Pronto, hoje... Ah, amigos, hoje fizeram-me encher o peito de orgulho da Antena Web. Ontem. Isso. Pronto, foi um orgulho enorme da Antena Web. E por isso escolheste, por isso é que eu decidi por escolher esta música, porque é aquela, no fundo tem mais a ver com a Antena Web, embora a da Fame também seja um pouco relacionada, porque ouvias na mesma altura, mas esta foi aquela que estava a ouvir, aquele som de entrada do acordeão, e pensar, vou fazer uma rádio. Foi uma coisa, é tão estranho, mas é verdade. Não é assim muito estranho. O primeiro livro que eu fiz estava uma terça-feira à tarde, acho eu. Estava sentado lá à porta de uma igreja à espera do autocarro, ouvi o sino das 3 horas e pensei, vou escrever um livro. Escrevi. Ah, eu até pensei que foste do género. Tinhas ido à casa de banho, não é? Fazer lá as necessidades. E sempre que vou estou a pensar em ti. Pronto, mas foste lá fazer as necessidades, acabaste e pensaste, vou fazer um livro. Mas, epá, não havia necessidade nenhuma. O que foi? Momento triste número 57 deste programa. Agora vamos à música. Olá, ainda música. Não acabaste a explicação? Já? Já acabei. Então deixa-me só dizer que estou muito contente de continuar. Nunca vai acontecer isto. Porque vamos ouvir Never Gonna Happen. Da quê? Lily Allen. Ah! Música E nada. E depois a gente põe intervalo, mas não vamos nada. Música gravada em 2008, lançada em 2009 com o CD It's Not Me, It's You. Vamos até Inglaterra, dos Estados Unidos da América até Inglaterra, ou Escócia, ou Irlanda, não sei. É britânica, não, até pode ser de País Gales. Ouçamos Lily Allen e... Never Gonna Happen. I don't wanna hurt you, cause I don't think it's a virtue, but you and I have come to our end. Believe me when I tell you that I never wanna see you again. And please can you stop calling, cause it's getting really boring, and I've told you I don't wanna be friends. Believe me when I tell you that I never wanna see you again. Considered using when I call you up straight out of the blue. But I don't understand what else a girl in my position's to do. Now I know you feel betrayed, but it's been weeks since I got laid. This doesn't mean that I don't think you're a fool. But I don't understand what else a girl in my position's to do. Cause I know that you still love me, and this isn't any kind of excuse. But I don't love you. Oscar! Diga a mil, cara! Ainda não falámos do concerto da Britney Spears de quarta-feira! Senhor, tu não foste ver na quarta! Não, estava em casa a deprimir. A deprimir? Sim! Porquê? Porque não tens ido! Exatamente! Agora tens de fazer a figura que eu fiz para aí há um ano! Não me vais ver a Lady Gaga! Eu queria ver a Lady Gaga! Lembro-me perfeitamente! Estou pronto, agora não vai fazer programa! Eu lembro-me perfeitamente, hein? Ah, bem. Mas a Britney... A Britney foi... Olha, foi giro, sabes? Porque, primeiro, a parte mais engraçada foi que toda a gente dizia que o pavilhão ia esgotar e só ficou a meio. Meio, não sei, mas... Mas foi, mas já tinha nos jornais, mas ficou a meio. Pronto. Mas hoje li coisa... Sim, continua. E horas depois foi giro. Quer dizer, é engraçado porque ela... Mas ela fez uma atuação, sim senhora... Foi. Teve bem, a miúda. É uns aninhos mais velha do que eu, mas teve bem, hein? É. Pelo menos não teve tão mal como outra vez. Mas... Sério? A sério. Mas conta lá, alguma coisa que eu não saiba? Não sei se sabes ou não, mas hoje li um artigo sobre o concerto dela que sim. Achei... bem, logo à noite vamos dar isso ao Carlos. Foi logo ao Oscar. Ao Oscar. Foi logo que eu pensei. Quem então, diga? O título diz... Britney Spears no Pavilhão Atlântico em Lisboa, que é uma grande novidade. Exatamente. Sabias? Sabia. Agora, é a altura de nós falarmos sobre caracóis. Porque essa porcaria não deixa e não deixa. Não deixa ler o que eu quero. Para já estou a ler aqui. Rita Carmo espanta espíritos. É o que eu estou a ler à minha frente. Que giro. Foi a rapariga que tirou a fotografia que está aqui. É essa foto no mês aqui. Ah, é essa aí, pois. Ficou bonita até ali. Agora já percebi. Britney Spears no Pavilhão Atlântico em Lisboa. Sala de espetáculos de Lisboeta não encheu para ver a princesinha pop norte-americana. Concerto também não ficará para a história. Com ou sem playback, o espetáculo de Spears é um ogro. É a mesma coisa que é um nojo. Bom, quando há 7 anos Britney Spears atuou em Lisboa pela primeira vez, na primeira edição do Rock in Rio em Lisboa, não sabíamos bem o que esperar, portanto a desilusão terá sido apenas parcial. Esta noite, eu vou pensar em ti. Não será muito diferente da maioria. Nesta noite, no Pavilhão Atlântico e em nome próprio, a desilusão foi total. Mesmo sabendo de antemão que a artista norte-americana apresenta o seu respeitável repertório em modo playback, total ou parcialmente, não interessa, a curiosidade em ver um espetáculo que se promete imponente é sempre grande. Por muito fogo de artifício e muita maquilhagem que um concerto de Spears tenha, é impossível não ficar com vergonha alheia ao ver uma artista que outrora se movimentava de forma invejável, agora arrasta-se em palco, como se tivesse dificuldades de origem motora. A eterna princesinha pop, a eterna princesinha, já está bom, trouxe consigo o elogiado álbum Femme Fatale, editado este ano, e nele baseou grande parte do seu concerto, não esquecendo, obviamente, os grandes êxitos, mas a força de canções como Hold It Against Me, que teve honras de abertura, ou Till the World Ends, que encerrou o encore, numa sequência iniciada com o infeccioso Toxic, que ontem passou no quadro da música, não é suficiente para passar uma borracha por cima da descoordenação e falta de fogo de uma prestação que se quer, acima de tudo, física e emocional, não maquinal. Sem grande sucesso, a equipa de bailarinos faz o que pode, com coreografias arrojadas, para disfarçar as falhas de uma Britney Spears irreconhecível. O que eu me ponho a pensar é como é que tu gostas tanto desta rapariga, que agora vai se mexer em palco e algum tempo faz playbacks. Mas lá sabes, não é, coitadinho? Sabes mais? Sabes que é o meu objetivo. Olha uma coisa. Eu já vi tanto. Estou a olhar. Olha, eu vou-te dar um exemplo. Não quer dizer que eu não gosto de... Vou-te explicar. Sabes que eu ainda vivo nesta coisa da eterna princesinha. Percebes? Ou seja, eu ainda não meti na cabeça que a miúda não vale nada. Ah, então deve ser mais nisso. Percebes? Tá. Mas... para mim, quando ela lança músicas, percebes? Para mim, quando há aquela coisa do... quando ela lançou aquela música do... não sei o que, Don't You Wanna Go? Não. Essa é do... essa é do Jason Derulo. Mas há uma que ela lançou... tem um nome parecido. Não, espera aí. Exatamente é essa. I Don't Wanna Go é mesmo dela. É mesmo dela. Wanna Go Home, que é do Jason Derulo. Pronto. Essa música... eu acho que eu essa música e eu ouço. Sim. Eu ouço essa música e. Fala, pá! E penso. Tá mal hoje. Ah, esta foi. Eu vou-te fazer mal. Esse pão faz lembrar jogos da Nintendo. É o Mario. É. Mas dizia eu. Aí, como é que a fórmula está aí? Pá, agora, dizia eu, o Mário na casa de banho. Ai, o Mário na casa de banho, pois. Sim. Ele não era canalizadora. Era, não era? Era. Pois, então. Dizias tu que... dizia eu que, quando há lá uma música que ela canta, que é I Don't Wanna Go. No. E eu, quando ouço aqueles cortes, aquilo está mal feito, não é? Aqueles são cortes muito mal feitos. E eu tento sempre, inconscientemente, agora já é conscientemente, sempre, acreditar que não é corte, ou melhor, que não é um corte mal feito, que é um corte natural, pronto. E sabes que inclusive eu chego ao ponto de procurar uma coisa que é estranho, isto que eu vou dizer, mas é estranho, mas é verdade, eu chego ao ponto de procurar na música alturas em que se ouça a respiração dela, para saber que ela cantou mesmo, que não foi montagem. Ou seja, que não foi tipo juntar as partes, percebes? E já nos concertos também é... Sim, mas nos concertos isto hoje em dia ela não é a única. Não é a única. Há muita gente a fazer isso. E acredito que há alguns que até era melhor que fizessem playback do que fazer as figurinhas que fazem. Como tu, não é? Eu? É. Já eu canto bem, pá. O único playback que eu faço é nos dança, de resto. Ah, bem, tá. Já falaste sobre Britney e ainda vais continuar, sobre o 2 de dezembro de 81. Podes falar nos... Ah, que bonito. Eu sei a data dela de nascimento, se pessoa. Ora bom, vamos falar sobre uma cantora que nasceu 7 de setembro de 87. Ah, 24 anos, bem jovem, natural de Santiago do Cacém. Ei. Ela tem uma página bem completinha na Wikipédia inglesa, na original. Ah, pois. Sabes que só hoje é que eu ouvi coisas... Eu hoje estava a escolher... Sim, só hoje é que escolhi duas as músicas. As três músicas até. Pois. Mas eu vi. Eu estava a escolher a música dela para hoje. E só hoje é que eu soube... Sim, que ela é portuguesa. Que Então já falamos aqui dela. Já ouvimos o... Busy For Me. O Busy For Me há uns tempos, quando gravamos lá fora. No mesmo dia que ouvimos o... I'm about to lose my mind. E só hoje é que sou. O que é aquela música? I'm okay. I'm alright. Que entrava na morangada. É dela. Aliás, foi o primeiro single dela em 2008. O primeiro álbum. Faz parte. De que álbum nenhum. Foi mesmo, faz parte do álbum Banda Sonora de Morangos com Açúcar. Tem que ver, tem que mudar essa música. Não conheces, I'm okay. I'm alright. Oh, fuck. Não vês os Morangos há 2 anos. Não, desde sábado, tu viste lá no Panda Bix. Sim. De resto, mas... Pois, já não vejo... Em dezembro do ano passado, ela fez uma participação, um especial de televisão. Na RTP2, isto diz aqui, It Wish as transmitted by RTP2 and SIC Noticias. Não sabia que também passou na SIC Noticias, só vi na RTP2. Mas o que é? O especial dela na televisão, onde apresentou as músicas todas. Ah, foi? Nunca viste isso? Ah pá, tu não viste nada, das parte ao homem. Bom, o single Busy For Me. Só vejo a Casa dos Degredos. O single Busy For Me, lançado em agosto de 2010, tornou-se o seu primeiro número 1. Foi o grande top de tudo, em todo um lado. Tudo que era top, até no topo da minha casa, ele estava lá no teto. E então, segundo... Sabes que foi a única portuguesa a entrar no UK Top 40? Portuguesa? Sim, isso é capaz. Porque o Rui da Silva já teve o número 1. Sim, exato. Mas isso era dito. You can only understand. Mas quem cantava era a Cassandra, que não era portuguesa. How was I supposed to know? Mas a música era dele, olha cá. Sim, era o meu primo, o Rui da Silva. O Rui da Silva, sim, mas ela foi a primeira portuguesa. O segundo single do álbum Áurea, portanto, da Áurea, que estamos a falar, da artista. Nunca mais ouvi falar dele. Da artista, nenhum. Da artista, é daqueles, é como os Mojo. Da artista Áurea, aquela. Os Mojo até 2008. Pum, pum, pum, I feels right, music sounds Stardust. Hey, baby. O segundo single, já lançado em 2011, atingiu o pico número 12 no nosso top oficial da Associação Pornográfica Portuguesa. É que vamos ouvir, chama-se No, No, No, I Don't Wanna Fall In Love With You, Baby. E porque é que vamos ouvir? Há um ano, há cerca de um ano, qual foi a minha segunda escolha num determinado programa da emissão para a Ibi Digital? Não, 10. Foi não. Não, na emissão 10 foi, deve ter sido para a 7, ou não sei, 6, 8. Ou 6 ou 8 deve ter sido. Não. This is for my people. Ah. Porquê? Porque os No Soul Family tinham ganho o prémio para Best Portuguese Act dos MTV Music Awards. Esta semana. No esta semana. Este ano, quem ganhou o prémio para melhor artista português nos MTV Music Awards foi a Áurea. Ah. Superou nomes como Zé Plágio, Emmanuel e Toy e ainda os Amor Eletro. É tudo a mesma coisa. Não, por acaso foi Amor Eletro, Gift, para aí. Não me lembro dos outros. Sabes qual foram os outros? Não sei. Não sabes, mas vou dizer agora. Ora bom, nomeados para Best Portuguese Act. Pum pum. Já esqueces de saber. Amor Eletro, Áurea, Diego Miranda, que nem sei quem é. Expensive Soul e The Gift. Também, merecido. Era o único. Eu também acho que só por isso que só se podia discutir com os Amor Eletro, do resto. Áurea! Só discutir com... Acho que não. Pois sabes a guerra. Obrigado. Aos meus pais. Muito obrigado. Eles vão lá receber esta escola. Aliás, já sabiam quem era o vencedor desde o dia 18 de outubro. E os prémios foram dia 6 de novembro. Vamos ouvir No, No, I Don't Wanna Fall In With You, Baby. Porque é que eu escolhi esta para hoje? Não acontece muitas vezes isso. A pessoa não se quer apaixonar por uma pessoa, mas tá, é só ela que quer e não adianta nada, não é? É verdade. Não achas? É bem que adianta dizer não, mas é sempre yes. Eu estou a passar... Mais para a frente, estás muito longe do... Estou a passar um bocado por isso também. Estás? Estou. É por mim? Exatamente. Perfeito. Não! Yes! Não. Olha, se é gripe. Bom. Este programa tem o patrocínio. Se... Como supositório é? Se medo. São tão grandes que até mete medo. Como é que é uma frase? Este medicamento não é um sistema citina, consulta o seu médico farmacêutico. Nunca ouviste isso. Bom. Vamos, para fechar esta primeira parte, ouvir a melhor artista portuguesa segundo aqueles que votaram nos MTV Music Awards. Foi o Oscar e todos os seus 500 mil irmãos. Best Portuguese Act, vencedor Áurea do disco Áurea, o segundo single. E este programa tem o apoio de Colchões de Espuma, onde você dá duas com a força de uma. O segundo single de Áurea, chamado No, I Don't Wanna Fall. Sabes que com esta Áurea, muita gente no início pensava que nem era portuguesa, que era Amy Winehouse, uma irmã dela. É falecida, sabes como é? Sim. Aos 27. A Áurea também não vai durar mais de 3 anos. Aqui em Portugal? Não, vai chegar aos 27 e também vai... Não. Santiago do Cacém chega diretamente a esta rapariga que vai cantar No, I don't wanna fall in love with you, baby. E assim vem o intervalo. Pronto, até logo e feliz 11. While you keep showing Antenweb, uma porta para o mundo através da música. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa está feia. A coisa está preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Musical, não escolhes tu, escolho eu. Tens de ser o instrumento. Ah, instrumento. Caneta. Bem pensado. Já foi a tampa com o caraças. Ah, faltou uma coisa no início. Muito bem, já acaba aqui da secretária. Agora, já? Agora podemos continuar com este programa que é o pior de todos, Antena Web. Sexo. Ah! Oh, não dissemos as três coisas ao bocado? Então, não, pronto, olha, diz agora. Digo agora três e ficam afinal três para o fim. Exatamente. Melhor. Tens de fazer coisa. Grupo alternativo. Não. Grupo alternativo. Carlos Bonaparte disse 30 seconds. Não, não é nada. Volta atrás. Melhor vídeo. Carlos Bonaparte disse Run the World Girls de Beyoncé. Nuno disse Run the World Girls Beyoncé. Erraram os dois. Quer dizer, a única categoria que eu não apostei na Lady Gaga e a besta ganhou. Ganhou Born This Way, melhor vídeo. Mas está mal, o Round 1 está mais bem feito. Bom, mas vocês já sabem. Melhor grupo alternativo. Ping pong pong. Carlos Bonaparte disse 30 seconds to Mars. Nuno Miguel disse 30 seconds to Mars. Acertaram os dois. Melhor World Ping. Stage Performance. Ping pong. Sejam lá o que isso for. Carlos disse Henrique Iglesias. O Nuno ficou na abstenção porque nem sabe que prémio é este. Mas eu acho que é um palco que eles têm específico, do género concerto MTV, como havia de ontem a Storyteller e a MTV Unplugged. Henrique Iglesias não venceu. Pum, pum. 30 seconds to Mars foram-nos ganhar. Vão lá da tua resposta. Minha resposta, então é assim. Escolhi uma música que tem a ver com a Áurea e porquê. Porque ela houve uma altura que cantou com o Nicolás Takek. Quem? Nicolás Takek. Vou fazer aqui bateria enquanto está. Que é um cantor turco. Então é assim, e pronto. E eu escolhi um cantor turco, que não é ele. Escolhi uma música chamada Bugajé. É de 1999. Faz parte da minha 7.7 vida, música número 35. E eu pensei, escolhi esta música, ela faz parte do álbum 99 do Tarkan. Para quem não sabe, é de origem alemã, mas depois tem também a nacionalidade turca. Mas não anda de burca, só anda amanhã. Pronto, então eu escolhi esta música porque é. Primeiro porque ela tem a ver com a Áurea, porque eu gosto da Áurea. É, já tenho pena que a Áurea daqui a uns tempos vai para lá fora e não volta mais para cá para Portugal. Não sei. Ah. É isso, agora ainda gosto de Portugal, que ainda é novo isto, depois da coisa. Pronto, E então, yuhuu! Então, eu pronto. E porque de fato gosto da miúda, acho que é. Pronto, é. Gostas da miúda? É engraçadinho. É mais nova que tu, realmente. Pronto, é engraçadinho, vá, pronto. É. E pronto. E então. Anda sempre descalça. Ah, é? Ela atua sempre descalça, não sabias? Não sabia. Não sabias? Nunca reparaste os pés quando ela canta? Não. Oh. Sim. Pronto. Estica aí a mão direita enquanto falas. Hiya! Mais, tem que chegar à televisão. Não, mas também não é mais à direita e abaixo. Nem tanto. Fez para a televisão. Isso, está aí um botão aí mais à direita. Direita, pá! Isso, toca. Não. Olha lá, já passaste por ele duas vezes. Carrega aí. Dá força. Carrega, pá! Obrigado, continua. Vai para a música, queres ver? Vai pôr a áurea. Ah, vou ver o que está lá na memória. Siga. E pronto, então estava eu lá, estava eu. Ah, pronto. A música, como disse, chama-se. Dizia eu que a música se chama Bugajé. Bem. Bugajé? Sim. Não conheço. Mas isso está no CD dela, da Áurea? Não. Está no CD do Tarakan. Ai, do Tarakan. De 99. Que, pronto, o que é que eles têm de comum? Pronto, é a Áurea cantou com um cantor turco. E pronto, mas não era este, mas este também é turco, pronto. E eu escolhi esta música, a Costa Rica fica num lugar pobre, é turco, nasceu na Alemanha. Exatamente. Tu sabes umas coisas. Nasceu na Alemanha Ocidental em 1972. Verdade. E então depois, pronto, e ele... Como é que chama a música? A música chama-se Bugajé. De é julho de 1999? Não pode ser. Sim. 99? Sim. Que a Áurea tinha 12 anos e cantou com ele? Não, a Áurea não cantou nada com ele. Ai, fogo, tu disseste que ela cantava. Ah, cantava, mas não era essa música. Não, a Áurea canta com o Nicolas Takek, que é turco. E este não cantou com ela, mas também é turco. Ah, tu estava a dormir. Então porquê é que escolheste este? Porque... Ao menos tem a ver o género, está bem. Não, não tem nada a ver, mas... pronto, sei que... Sabes que neste programa como é responder ao género musical? Ao cinema não me ocorreu. A primeira coisa que eu me lembrei quando eu vi Áurea foi Áurea canta turco, turco transcende na Turquia. Ah, está bem. E escolhi esta música. Está lá, da Bugajé, de julho de 99. É a faixa número 3 ou 6 ou 4, já não sei, deste CD. Porque ele tem um só de remix e tem para aí a versão chill out. O álbum chama-se mesmo Tarkan. Sim. E a faixa número 1 deve ser para aí assim, Marico. E a faixa número 1 é assim, fogo. E a faixa número 3 é Bugajé. Pois é, isso é. 353. Ou 3 ou 6. E depois a 15 também. Ah, a original é 15. A 3 é a rádio que é mais curta. Pois é, por aí. Vamos ouvir a rádio ou a original? Vamos ouvir a rádio. Ah, bem. A gente já fala muito. Então, fala da rádio. Listen to the radio. Listen to the radio. Falar da Bugajé. Ah, da Bugajé, tá bem, eu falo do Bugajé. Bugajé. Arranja-me aí um Bugajé para eu comer. Lá, lá, lá. Mas dizia eu. Por acaso é 97 o álbum, já bem. O single é que foi lançado como em 99. Pois assim, Marik. O álbum Monsana. Então o álbum é do Tarkan ou é o álbum Monsana? É do Tarkan? Estás a ver o que eu sei? Não, diz aqui. O original de Bugajé, que quer dizer noite, ficas a saber. Quer dizer turno. Quer dizer noite. Bugajé quer dizer noite. É do álbum Onurunsana, lançado em 97. É verdade, sim, senhor. Talvez seja um outro álbum. Não estou a ver onde, porque está aqui as faixas todas e não está aqui nenhum Bugajé. Está bem. Então, pois, mas esse álbum também vamos é dele. Vamos ler outra vez. Mas esse álbum do BC também é do Tarkan. Mas não tem aqui. Estou a ver as faixas todas e não diz Bugajé. Também estranho. Mas não interessa. Fala lá. Porque é assim, não é? Já agora, olha lá se a Chiquira é a música número 4. Do quê? Do Tarkan? Sim. De 99. De setembro de 98, foi o que tu disseste. Sim, o single foi lançado... O álbum, 98. 27, não, lançado 27 de setembro de 99. Não percebo não. A faixa número 4 é Sikidim. Pois é, isso é Sikidim, que é assim que é o que eu disse. Falava do dia. Pronto. Essa música faz parte da minha, faz parte da minha cassete número 2, gravei na MCM. Eu também não. Fala, pá, não se ouve ali. Pronto, pois é, ela daqui não me ouve, é verdade. E eu então dizia que escolheste a música Bugajé porque, se é verdade, porque ele não marcou nada, se é verdade que esta música nada tem a ver com a Áurea, só tem a ver uma coisa com a Áurea, é o facto desta situação, pronto, ela ter cantado com um cantor turco e o Tarkan também ser turco, e é turco e Tarkan, Tarkan é turco, pronto. E depois eu tratei como na Turquia. Eu escolhi esta música um bocadinho também por aí. Uma espécie de homenagem à Turquia. Relembrar aqui que a Turquia existe e que tem boa música. Que não é só Sertab Erener. Mas é o quê? Não é só Sertab Erener. Ah. Também são outros tantos artistas. E o Tarkan, que é um grande artista. O Tarkan tem uma carreira muito boa. Ele, embora, enfim... E ele teve residido um tempo nos Estados Unidos, não sei se ainda está lá ou não. Mas o Tarkan, de facto, tem. Assim, primeiro tem uma boa interpretação. Depois o Tarkan fez uma coisa muito. Eu não sei se ele hoje conseguiria fazer isto, mas pronto. Mas assim, seria extraordinário se ele hoje conseguisse. Na altura era mais fácil. Foi aparecer com uma música que não tem nada a ver com as músicas anglo-saxónicas, com um idioma que nem sequer é parecido com o latim ou com o anglo-saxónico ou com o britânico. E consegue chegar aos números 1 de vários tops. Está bem que aquilo lá, que era conhecido como a canção do beijinho. Pronto, ela ficou engraçada por causa disso. Mas mesmo assim, essa música, mesmo, a Shakira ainda foi número 1 em França. Ainda se ouviu aqui em Portugal. E o Bugatti também, embora o Bugatti já menos, já não foi número 1, só foi número 1 já mesmo na Turquia e... por aí, mas embora é assim, eu já tinha alguns álbuns editados antes, mas então depois a partir daí teve sucesso e é um grande nome, ou seja, e é a prova de, e eu também houve um agora que me estava aqui a faltar um nome, eu até era para escolher esse, que era mais recente, foi um cantor turco que foi assassinado no ano passado, pronto, eu já não, era o Abraham qualquer coisa. Abrahamovic. Não, hás de pesquisar aí, até se quiseres. Ah, eu será, o nome dele, mas... Não, pesquisa por cantor turco assassinado. Ah, está bem. A notícia passou na Euronews, mas deve estar aí um bocadinho por lá. Tá. E de facto, pronto, é uma. Eu até escolhi-lo. Mas pronto, eu escolho o Tarkan e escolho esta música Bugajé, porquê? Porque me reporta precisamente às minhas 19 cassetes de vídeo. Neste caso, a cassete de vídeo número 7, faixa número 35. E como eu... é que tu... em 19 cassetes de vídeo, como é que tu sabes a faixa? Nem os 14 têm 20 discos, sabem as faixas do número. Está bem. Sabes porquê? Porque quando as coisas são feitas com prazer e com gosto, a gente sabe as coisas. Decorar tudo, se fosse meia dúzia de música. Agora é meia dúzia de centenas. Por exemplo, porque é que eu disse, ainda hoje disse, ainda ontem, aliás, disse isso no tempo de antena. Eu não me esqueço, agora já não sei tantas delas de cor, mas assim sei a maior parte delas, dos artistas que foram entrevistados. Aliás, eu não sei, eu sei que se pegar no fio da meada, eu vou lá buscá-los. Porque a verdade é que eu lembro de todos os artistas. Não dos artistas que foram entrevistados, do dia, do tempo de duração das entrevistas. Não me disse tudo, porque de facto são coisas feitas com muito gosto, com muito carinho. E daí que lembro dessas coisas todas, eu lembro mesmo, temos datas dessas coisas todas, pronto. E pronto. E pronto. Eu estava aqui o Guilherme a dizer números, sei que são... É para ligar, para botar na rapariga. Ah, pronto, e então escolhi mesmo por isso, pronto, não encontrei nenhuma outra associação com a Áurea. Gostava de ter escolhido o tal cantor turco. Mas não conheço assim mais nenhum, para além de acertar a Berener, mas acertar a Berener... Digo uma coisa, tem menos qualidade do que o Tarkan. Só como ganhou a Eurovisão em 2004, pronto. Já é maior. É uma palhaçada isto, não é? E até canta em inglês e tudo. É uma palhaçada, não queres saber. É. Há muitos cantores interessantes turcos. Cantores e grupos interessantes turcos. Tenho umas gravações muito giras da Turquia de 1903. É claro, a música é muito mais é muito menos influenciada, tem muito mais tradição. Está muito interessante. Vamos embora. Vamos lá então ouvir Boogie Jam, a música do Tarkan. Boogie Jam. Vamos. Já estamos de volta. Já agora. É, só corri agora. Desta vez foi mais rápido, sabes porquê? Porquê? Nenhum. Ora bem. Ah, e as três categorias. Não falta muito para tu saberes que isto está empatado. Faz aí o pum pum pum. Pum pum. Calma, não é já. Ainda não é agora. Melhor. Push. Tens de estar mais perto. Pá. Ah. Bum, bum, bum. Carlos Bonaparte, faz bom. Carlos Bonaparte elegeu Alexis Jordan. No Miguel escolheu o Bruno Mars. Ganhou o Bruno Mars. Melhores fãs. Carlos Bonaparte escolheu Justin Bieber. Nuno Miguel escolheu Lady Gaga. Independentemente de quem ia ganhar, nós de facto escolhemos os dois que mandam em termos de movimentar multidões. Uhum. E sobretudo a nível da internet, a Gaga ganha nisso. Mas as dois artistas que hoje em dia têm mais voz, quem são? Depois, Justin Bieber e Lady Gaga. Mas ganhou Lady Gaga, pois claro. Melhor artista global. Pum, pum, pum, pum, pum. Representando North America, América do Norte, Carlos... Não, a América toda. Não, só na América do Norte. Carlos Bonaparte escolheu Britney Spears. Representando a Europa, Nuno Miguel escolheu Lena. A culpa não é tua, coitadinha. Ganharam os Big Bang. Pum, pum, pum. Representantes asiáticos levaram o melhor sobrevivencedor do festival na RTP da Canção. Não foram os da China. RTP da Canção, Eurovisão. Não sei se são da China, se são de Singapura. Eles são chineses, ou japoneses, ou malasianos, ou malasianos, não sei como é. Como é que chamam os habitantes? Ainda tens isso agora. Já acabou. Como chamam os habitantes já de Malásia? Oh, és um pouco. Era a melhor parte da Antena Web. A seguir este programa. Claro. Da Turquia, vamos viajar até os Estados Unidos da América. Mais concretamente, Los Angeles. Não. Honolulu, Hawaii. Assim, pronto, estás a ver? Tem 26 anos, não é muito diferente. A 8 de outubro de 1985, nasci em Honolulu. Não foi o sítio onde nasceu o Obama. Foi. Nasceu Peter Jean Hernandez. Toda a gente sabe quem é. E por isso vai fechar a edição de hoje. O já? Peter... É, o que interessa, vai fechar a edição que interessa, que são as minhas escolhas. Peter Jean Hernandez vai cantar uma música que chama-se The Lazy Song. O que é que isso quer dizer em português? É a canção do preguiçoso. É a canção da preguiça, basicamente. E ele diz: hoje não me apetece fazer nada, só quero estar deitado na minha cama, não atender qualquer chamada, deixem uma mensagem depois do toque, porque hoje jurei que não vou fazer nada. Não vou fazer nada, vou ligar a televisão, vou estar aqui, ninguém me pode dizer que eu não posso fazer isto, e vou estar, é tudo meu. Carregar, ver a MTV para que eles me ensinem a fazer não sei o quê, não sei o que é toga, mas não interessa. Ou sim, eu disse porque eu posso. Today I don't feel like doing anything. E o que eu te ia perguntar, e eu trouxe isto porquê? Ia trazer uma música do homem, do Peter Jean Hernandez. Esta hora os ouvintes também estavam a disputar quem é essa besta. Peter Jean Hernandez. Não vou dizer também, digo-me daqui a bocado. Não há. Chega para a frente. Vai, não há dias que vai, te acontecem vai. Isso. Por acaso vá. E o que é que fazes nessa altura, sabendo que tens a rádio? Faço isso. Está bem. Não, sabes porquê? A rádio não aparece sozinha na internet. Sim, mas sabes porquê? Faço isso porque posso. Porque há uma equipa. E passando também para outra coisa. É verdade que às vezes há programas com atraso, há trabalho para fazer, mas nem sempre, não é? Há alturas em que eu até consigo adiantar trabalho, não é? Portanto, eu quando quero, consigo, assim, sabes que eu não estou, eu tenho o meu trabalho, de facto passo o dia inteiro na rádio, porque não gosto de ficar parado, mas a verdade é que eu mesmo assim tenho o meu tempo. Ora, ainda bem. Eu mesmo assim tenho o meu tempo, porque eu trabalho bem, trabalho rápido, portanto... Então, quando há aquelas situações, e também acontecem às vezes... Em que vão lá, olha, um homem que toca músicas... Não, mas dou-te um exemplo. Acho que foi na quarta-feira que eu não conseguia, não sei porque, atualizar a página. Estava tudo em ordem, mas eu não conseguia atualizar a página. Pronto, então descansei um bocado. Não consegui atualizar... Pois é. Pois? Sabes o que é que eu me lembrei? Não. Do outro que te disse... Tu estavas a dizer, eu sei, tenho sido vítima de muitas injustiças. Quase eu sei, ainda nem beira. E o outro que disse que hoje em dia é mais fácil arranjar um emprego para portadores de deficiência, não é? Ah! E tu na semana a seguir, sabes? Quase. E então, eu estou a falar nisto também porque muitas vezes dá-me a preguiça. A mim dá, mas não. Mas sabes qual é o problema? O problema não é problema, é vantagem, é aquela coisa. Depois de começar, não custa nada. O que custa é arrancar, se levantar, fazer para alguma coisa. E depois eu tratado vários dias seguidos de férias, depois para voltar na quarta-feira custou arrancar, mas está bem, está tudo fino. Não, mas é verdade, eu mesmo de manhã quando acordo, essa é a parte mais difícil do dia, aquela parte que eu quero fazer uma coisa, mas não tenho paciência para fazer nada. Então lá tomo-me meio de leite e tal, e lá consigo fazer as coisas, depois a partir de corre tudo bem. Muito bem. Vamos ouvir um artista que conquistou os prémios de melhor artista push. E artista ainda revelação do ano 2011, portanto, agora que também já nos estamos muito... Já vi, estamos quase a acabar o ano. muito perto do final do ano, vamos ouvir aqueles os colhentes, os ouvintes, os leitores da MTV escolheram para artista revelação 2011, foi Peter Gene Hernandez. Agora sim vou dizer, é mais conhecido. Peraí, peraí. Mas está à frente. Eu pensei que só fosse ter o nome dele lá para março. Oh, Peter Gene Hernandez, mais conhecido como Bruno Mars. Por isso, sempre falamos em Stefani Germanotta, em Lady Gaga, quando falamos em Peter Hernandez, o Pedro Hernandez. O Pedro Hernandes é o Bruno Mars. O que é que ele é? Bruno Mars é Peter Hernandes. Ele lá sabe. Deve ter aqui a explicação, agora não apetece. Vamos ouvir uma música de preguiçosos, que é o que a gente é. Artista revelação. Peter Hernandes é Bruno Mars. Lady Gaga é Stefania Germanotta. Germanotta, Gaga. Gaga. Tony é Zé Plágio. Vamos ouvir o Monty premiado. Artista Revolução 2011, Bruno Mars e The Lazy Song. Pode ser? Pode ser. Obrigado. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then. So they can teach me how to Dougie. Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it, cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna falar, pá. Posso? Sim. Então, vamos lá à minha escolha. Ou com caraças, não sei. Então vai pensando em resposta ao Bruno Mars e quanta gente. Claro que... vamos lá à minha escolha. Ou oh, caraças, não sei. Que vamos ter mais um momento do Roberto Carlos e calhar um beco. Isso partiu tudo. Faz. Bum, bum, bum. Melhor. Calma, não já. Melhor artista feminina. Carlos Bonaparte escolheu Beyoncé. Nuno Miguel escolheu Lady Gaga. Quem conheceu? Lady Gaga. Bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom. Melhor artista masculino. Bom, bom, bom. Carlos Bonaparte escolheu Bruno Mars. Bruno Miguel escolheu Eminem. Venceu Justin Bieber. Menos mal. Final. Contas finais. Carlos Bonaparte acertou em 2. Artista revelação Bruno Mars e grupo alternativo 30 Seconds to Mars. Bruno Miguel acertou em menos. 7! 7 a 2. Oscar, gostaste? Não. Eu dizem logo que ia ser uma pinga. Mal acabou, lembras quando eu telefonei? Eu, opá, no mínimo em 4 em 5 acertei. Ou 4 em 5 acertei, acertei em 7. Pronto. 3 delas Lady Gaga e a outra que a Lady Gaga acertou. As únicas duas que eu acertei. Eu também acertei. Foi, Bruno Mars e 30 Seconds to Mars. Está mal. E eu acertei. Melhor canção, Born This Way. Pois claro, artista de formação Bruno Mars. Melhor hip hop, só podia ser o Eminem. Grupo alternativo, só podia ser 30 Seconds to Mars. Melhor push, que era o único que eu conhecia, Bruno Mars. Melhores fãs, Justin Bieber era boa escolha, mas Lady Gaga venceu. E melhor artista feminina, pois claro, Lady Gaga. 7! 7 a 2! Em 14! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em 14 acertei metade. Diz lá, faz melhor. Ah, em 14 acertei em 14 acertei. Pouco mais. Mas o que eu queria dizer? Mas não, há coisas que eu não consigo perceber. Como, por exemplo, como é que o Run the World não ganhou o prémio? Só porque a Lady Gaga tem mais coisas. Ah, uma coisa que eu gostei. Nós aí perdemos mal. Das categorias principais, a Adele, nada. Ficou em branco. Tanta publicidade e tal, mas lá está. Não tem movimentação de fãs. Porque o que interessa é a votação dos fãs. Ah, pois também. Pois, mas na altura... Sabes que eu por acaso escolhi... Eu escolhi as músicas, escolhi aquilo que escolhi pela qualidade. Não, não, não sabia que eram os fãs que escolhiam. Não sabia? Não. Tu nunca acompanhaste os amigos. Não. Não. Eu pensei que fosse... Um júri, percebes? Na mesma isso é como o festival Eurovisão e RTP. O júri já não interessa para nada. É porque de facto... Ah, porque de facto, como é lógico, assim, quem tem mais fãs, digamos... Quem movimenta mais. Mas quem, dentro do melhor artista britânico, quer dizer, do Reino Unido e da Irlanda, entre Coldplay, Florence and the Machine, Jessie J e Kasabian, ganhou Adele. Foi o único prémio que ela ganhou. Então eu vou-te contar. Hoje tarde, pela primeira vez, estive atento à Adele. Estive a ouvir música. Melhor ato alemão, Lena. Já agora, deixa ver se conhece alguma coisa. Vamos aqui aos países, que é o que não passa lá. Dinamarquês, Medina, perfeitamente. Perfeitamente. Finlandês, Lauri e Lonen, pois. Não. Norueguês, Eva and the Artmaker. Tá bem. Sim. Conheces? Conheço. Sueco, Swedish House Mafia, este também conheço. Sim. Alemão, Lena, não sei quem. Sim. Italiano, Moda. Não. Holandês, Ben Saunders. Sim. Belga, Deus. Francês. São a banda, não é? Sim. Sim. Tenho uma t-shirt deles, por acaso. Não, tenho usei. Francês, La Fouine. Não. No meio do Soprano, Martin Solveig, David. Foi o David Guetta, não ganhou o melhor ato francês. Ele foi lá. Eu gosto do homem. Quer dizer, não gosto da música Puncha Puncha, mas ele. Parece que é feliz com aquilo que faz. Nota-se. Nota-se que ele é feliz, ele faz muito bem feitas, com gosto. E gosta. E sabes que foi considerado o segundo homem mais influente do mundo, a seguir ao Obama. Ele tem energias positivas. Polaco, Ewa Farna. Pois. Não. Espanhol, Russian Red. Russo, Niusha. Sim. Romeno. Niusha? Ganhou. Romeno, Alexandre Stan. Sim. Português, Áurea. Deve ser Adriático. Dubiosa Collective, pela bandeira da Bósnia. Olha os bósnios. Húngaro, Compact Disco, CD. Turco, Ati Deniz. Não. Os outros nomeados eram Cartel, Duman, Aiz, Adiz, Morve ou Tesi. Não conheço nada, sei lá. Ucraniano, Sirena. Grego, Mark Angelo com Shaya. Israelita, The Young Professionals. Suíço, Guima. Nunca mais acaba isto. Hã? Conheces Guima? Conheço. Checoslováquia, ou seja, República Checoslováquia, Charlie Strait. O melhor ato europeu foi a Lena. Pois claro. Está mal. Big Bang. Quem é que a Lena ganhou? Ah, quero ver estes outros que eu acabei de dizer. Mas, então, já sabes o que é que vais escolher? Ah, acho que. Eu estava tão concentrado. O melhor ato da América do Norte tinha candidatos de peso. Beyoncé, Bruno Mars, Foo Fighters, Justin Bieber, Katy Perry, Lady Gaga, Lil Wayne e ganhou Britney Spears. Cheira magia que trafolha. Então, vamos lá. Vamos lá. Ora, The Lazy Song, não é? Então, eu vou escolher... Ai, como é que ela se chama? Faz-me um favor. Faz-me esse favor. Vai ao CD, vai ao Femme Fatale e diz-me o nome das faixas. Oh, vamos ouvir a Britney. Ah, bem, agora sabe até uma falta o nome da música. Foste ver o concerto na quarta? Foi. Gostaste? Eu gostei. Quantas raparigas engataste? Ah, só foi uma. Porquê? Porque ela não conseguiu fugir. E eu... Ana cá! Deixa-me fugir, Ana cá! Uma de cada vez, claro. Pois. Lançada 25 de Março. Quase que era no dia do... O Femme Fatale. Não foi 25 de Março. O álbum veio cá para fora muito antes. Oh, mas é o que está aqui, 25 de Março. O álbum, o álbum foi lançado para... O álbum foi lançado... É single ou não? Não. Mas vai ser. Inside Out, I Wanna Go, How I Roll, Drop Dead, Seal It With A Kiss, Big Fat Fat... Seal It With A Kiss. É? Seal It With A Kiss. Tens hipótese de para ouvir, depois, mas aí não tenho. Tenho. Então era para lá tocar. Eu dei-te um CD. Ah, mas não era isso, era o Cypress. Foi com isso. Sealed With A Kiss. Passou no European Top 20. Ah, é outra. Ai, não é isto. Não é isto, pá, volta para trás. Mas estamos a falar de quê? Do concerto? Ah, foi giro. Ah, e quantos copos? Quantas drogas? Ah, não, eu sim. Não és Manly VH? Aproveitem e bebam, não sei o quê. Lembra-se naquele concerto do Fame Monster Tour? Eu lembro. Os meus monstrinhos. Vamos lá ver a música, então. Vamos lá ver se começar, é. Se começar com o... É. Para já é preciso começar. Depois mesmo... Muito bem! Esperaste o nome, é que eu não. Seal It With A Kiss. É isso. É fácil, porque tenho o nome da música dos Beatles. Não conheço. Seal It With A Kiss. Não é dos Beatles. Ah, não, é do Donovan, desculpa. E não é Seal It, é diferente. Aquela é Seal It. Deixa lá, pronto. Sim, mas é Seal It. Mas não é igual. Continua. Chega baixo à frente, não soube nada. Ah, pronto, também. Só quando agora quando escrito pelo Peter Udgel. E Gary Gallant é de 1972 e foi gravado pela primeira vez pelos The Four Voices, ficas a saber. Pronto. Em 1960. Quer dizer, foi escrito em... Ah, também. 1960. E depois Brian Island... Bem, não interessa. Vamos falar da Britney, que é o que interessa. Exatamente. Britney Spears. Escolhi esta música porquê? Primeiro, Britney Spears também começa por B e por R. É por causa disso, é. Vamos começar por aí. Se é verdade que Mars acaba em S, Spears em S começa. Foi só por causa disso. Também acaba em S, não sei se reparaste. Ah, pois é engraçado. É engraçado. Ai, que bom. B-R-I-T-N-E-Y. B-R-U-N-O. É igualzinho. Bruno Britney. Exatamente. Mars Pierce. Mas tem Bruno Britney. Tem aquela sonoridade. Sabes que eu acho que descobri no outro dia, ontem, anteontem, agora. Por acaso foi agora. Porque é que logo tens tanta ligação à Britney? A Britney casou em 2004. No dia 3 de janeiro. E separou-se no dia 25 de janeiro. 5 de janeiro. Depois dias a seguir. Com o Jason Alexander. Aquele casamento em Las Vegas. Sim, que sim. Foi anulado 2 dias depois. Portanto. Entre o dia 3 e o dia 5. Eles tinham que fazer alguma coisa no dia 4. Criaram ontem no web. Verdade. Continua. Pronto, mas... Por acaso... Não. Eu acho que eu gosto da Britney. Já disseste. Pronto, é outra vez. Sim. É porque ela é muito injustiçada. Seal It With A Kiss. Porquê? Porque, sabes... Não é isso. Porque este álbum, e quem ouve concordará comigo certamente, este álbum é uma ruptura daquilo que nós nos habituamos a ouvir na Britney. A ver, não sei, mas a ouvir sim. Pela primeira vez em muitos anos, aparece uma Britney diferente, certo? Mas organizada. A sério, é uma Britney organizada. Americana. Sabes o que é ser organizada? Sei. Alguém com organização? Que tem alguma estabilidade mínima, nem que seja mínima, mas que comece a recuperar alguma estabilidade. Ah, bem, então. E não consigo isso neste álbum. É um álbum mais ousado, um álbum que foi preparado, digamos, com outra qualidade, com outra calma. Sabes que este álbum era para sair há mais tempo. Este álbum, porque é que o 3 saiu de repente? O 3 foi incluído depois no Best Of. Mas o 3 não era para sair... Ou melhor, este álbum era para sair antes. Mas... Por vários motivos, ela não... Não? Não houve tempo para lançar o álbum, pronto. a mãe estava, também estava a usar pela guarda do filho, creio, na altura da gravação do disco, pronto. Resultado, a Britney, eu escolhi esta música porque gosto muito da Britney. Britney e Bruno Mars são dois nomes que estão na moda, só que a Britney já vem de trás. Pronto. Eu confesso que, é assim, se eu gostaria de ver a Britney ao vivo, não. Se gostava de conhecer a Britney Spears, conhecê-la não. Trazê-la para Portugal, sim. Mas... Esteve em Portugal na quarta-feira. Até teve nas compras. Teve às compras no Chiado, na segunda. E tu não foste atrás, já. Mas ela devia ficar aqui, não era? Que era para limpar, que era para limpar aquela alma. Era o que ela devia. É. Limpava a alma cá? Cá? Limpava. Ah, bem. Limpava, não estaria tão longe, não estaria tão. Não seriam, os mídias não estariam tanto como estão lá, não é? Os mídias não seriam tanto como lá. Passavam assim, mil todos para cá. Não, não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Não era, aqui, repara, aqui em Portugal move-se tudo muito devagar, as pessoas não. Mesmo os mídias estrangeiros sentiam-se contagiados pela preguiça que há por estas bandas. Mas isso é um quê? Exatamente. Continua, já falaste, pronto. E escolhi então esta música por isto mesmo, porque gosto muito da Britney, porque acho que este álbum está muito bom. De facto, em termos de relação com a Lazy Song, não sei. E foi uma das derrotadas do MTV Music Awards, também foi por causa disso. Ah, também. Olha. Estou a olhar. Vou-te dizer então o melhor 11 do Sporting da história. Guarda-redes, quem achas? Sabes não, não sei nada disto. Damas. Defesas. Carlos Xavier, Beto, André Cruz e Hilário. Só o Hilário é que não é teu tempo, caraças. Os outros devem-te lembrar. O Hilário é o tempo do Eusébio. Médios. Figo, Travassos, Balakov e Cristiano Ronaldo. Avançados. Peiroteu e... Lietzen. da história. Que é feito o Yazal de Manuel Fernandes e de Jordão. Lietzen. É logo. Peiroteu, claro. Foi o melhor marcador português de... Agora... O Yazaldo foi o segundo. Não, o Manuel Fernandes foi o melhor goleador europeu na altura, 70, 40 e tal. O Yazaldo até foi. Foi o melhor marcador da história do campeonato. Pois, e ele e o Eusébio. E o Jardel, pois também. Juntou. Mas o Yazaldo marcou. Não, era o grande. Era. Houve um que foi o que marcou mais gols. Foi o que marcou mais gols da história do campeonato, numa só época. Não, e essa não é melhor. E o Manuel Fernandes, o Jordão, onde é que são? Sim, pois. Era esse. Está bem, está certo. Mas o resto até não está mal. Fora o Carlos Xavier e o Beto. É, passa a frente. É, bom. Carlos, a escolha. Eu até consigo perceber o Beto. Ups. O Beto era um jogador. Eu gostava do Beto. Seleção, também. Em emissão número 59, teve como escolhas primeira e muito centrada nos MTV Music Awards 2011, que achando que o Leroy Belfast, capital da Irlanda do Norte... Sabes quem apresentou? Selena Gomez, foi mesmo, 18 anos. Uma rapariga de 18 anos a apresentar num certame destes. Mas gosto da rapariga. É namorada do Justin. Sim. Muito bem. Mas gostei da rapariga. Não, é daquelas... Nota-se que o 18 anos não tem o calmo, não tem a rotina. Mas ao mesmo tempo também não tem... O que é que estás a fazer? Pois. Não tem rotinas de estrela, de... Não fez um único grito, nem depois para lá mostrar o corpo. Mas isso já é dela. Não, ela... Por acaso sabe a pena. Tem nada as restrições na MTV, já sabe. Por acaso sempre fica com a ideia contrária, sabes? Sempre fiquei... Não, pois. Sempre para a frente, sempre fiquei com a ideia de que ela era uma maluca. Não. Do que eu vi, não. Eu nem conheço músicas dela, porque eu sou burro. Mas isso é normal. Ela canta bem, então tem uma voz bonita. 18 anos. Estou a imaginar que ela conheces, que tem 18 anos a apresentar no MC Bife no jogo. Ora bem, nós vamos fechar e hoje na emissão 59 ouvimos. Qual foi o primeiro? Ah, pois é, não sabes. Não. Nem tu sabes. Lady Gaga e Mary the Night. Depois foi a Lily Allen com. Never Gonna Happen. É isto. Lily Allen, Never Gonna Happen. Depois foi a Áurea com No, I don't wanna fall in love with you, baby. Respondeu aqui o Ernesto com Áurea outra vez, não foi? Não, foi o Turco. Foi o Tarkan. Tarkan, mais alto, mais baixo, mais perto. A mesma ficar chuchu. Bulgaré. Bulgaré. Bulgaré. O que é que eu disse? A sereré. Ouvimos depois o Bruno Mars, Peter Hernandez com The Lazy Song. E agora vamos fechar aqui com quem? Com a Britney Spears, aquela cantora playbacks. Com a Britney Playbacks, com Seal It With A Kiss. É graças à Antena Web, graças a este programa que temos semanalmente ao sábado. Já foi à terça, quem sabe um dia poderá ser ao domingo. Talvez para a semana, vamos já gravar domingo às 7 da manhã. Não. Graças a este programa temos sempre grandes escolhas aqui. Estes dois grandes homens a escolher grandes músicas. Portanto, graças ao Escolhes Tu, Escolho Eu, na Rádio Antena Web, temos dois escolhões de primeira. Porque... Estás a ver? Então, quem ladra são os ladrões. Quem aldrava são os ladrões. Quem escolhe são os colhões. Não é? E então nós pedimos para a semana. Até para a semana, cá estaremos novamente. Para a emissão 60. Com mais músicas desta vez, com a prioridade do Oscar, que já eu acho que não vou, eu acho que nem vou assistir à edição 69. E então, ele já tem as escolhas preparadas para a semana. Estes dois grandes escolhas. E vamos despedir-nos. Isso aí, já mandaste um mail? Ah, pois. Vamos embora então, despeita aí das pessoas e dos animais também, para estar vivo. E aproxima-te mais. Vamos voltar para a semana. Sim, tanto a direita da rádio não nos demitir. A ti não te demite, agora a mim. Mas pronto. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Voltamos. Eu já disse isto. Já me despedi, estás à espera. Já me perdi nas curas agora. Vai ser outra vez, voltamos a encontrar-nos na próxima semana, já disse isto. Pronto, então vamos lá embora e pronto, o resto já sabe. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Até lá então, vamos ficar com Britney Spears e Seal It With A Kiss. Muito obrigado, mesmo tempo, mas tarde. But I want you like that. Yeah, I want you like that. Yeah, I want you. Yeah, I want you. Yeah, I want you like that. Say you're just a friend, I'm a little liar. When we play pretend, body is on fire. Cause I like it like that. Yeah, I like it like that. Yeah, I like it. Yeah, I like it. Yeah, I like it like that. Come here closer, don't be shy. No mistaking.